Salvador, boa tarde, até 3217, 1.0 da 10, pronto. Travado de água, Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, continua aproximação, aguardando o pista livre. Alfa Juliette Romeu. 2, Salvador, tá 3217. 3217, a gente decola pista 10, vento 1950, grau 09 mais. Aliado, decola pista 10, precisar 3217. Espera que o bicho confirme em tanto mais parte. Salvo aos 37. É, frequência livre estacional, o bravo que hoje. Família final no 7, Alfa Juliette Romeu. A direita, ponto de espera 1895, milha 2, boa. A direita, 1895, obrigado, bom trabalho. Milha Romeu. Alfa Juliette Romeu. Tem livre pouso, pista 7, vento 150, grau 09 mais. Tia, aguarde para ingresso, é que eu vou lá. Alfa Juliette Romeu, confirme que essa parte? Autorizado backtrack na pista, reporte livrando pista 1735, Alfa Juliette Romeu, seu solo pós 37. Gol 1620, em condições de alinhar e manter e decolar assim que autorizado de imediato, assim que eu tiver pista livre. Ali mantém agilizando manobra do gol no 620. O pronto, cópia. 38, controle em 129.45. 129.45, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 869, está estabilizado no X-ray. Continua a aproximação, aguarda na pista livre, gol no 869. Prossegue a aproximação, aguarda na pista livre, 869. Zulu Movimento, tá autorizado, táxi via pista até a cabeceira na 7, reporte NED, né, pronto. Salvador, passageiro 2231 para o táxi 45 no POB, 5 horas e 20 alterna Brasil. 2231, livre táxi, pátio Índia, ponte espera 1895, milha 12, boa viagem. Espera 1895, obrigado. Aceno transponder 0140, o Zulu Zulu Zulu está livre de acionamento no pátio 3, chame táxi. Zulu 620, livre de colagem, pista no 0, vento 150, gás 90 mais. Foxtrot Sierra Novembro, prossiga para a torre. Frequência do controle 129.45. Foxtrot Sierra Novembro. Eu encontrei. Martins de pouso, pista 90, vento 1950 graus, 08 nós. Livre de pouso na 10, 89. 1620, decolado A841, no chame controle 12945. 2945, boa tarde, voo no 620. Siga o chinê 6210. Chinê 6210, o controle está com na frequência 12945. Chinê 6210, já vi se a autoridade chegar na Mari? Chinê 6210, está na escuta? Mantenha o ponto de espera, é com o governo. Volume 620, solo aos 42, livre pista pela direita, controle de forma 2019. Confirma, senhor. Jogou 1869. Seu solo foi aos 42, livre pista pela direita, 1219. Governo 9, boa tarde. É com o governo, livre decolagem, pista 17, vento 150 graus, 079. Aí o 2231 alinha e mantém pista 90. Paulo, está de gol no 869, escuta. O número 69, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponte espera 1895, ajuste no 092, tem uma boa viagem. Alfa, repórter GDS, 1869. Afirmativo, reporte alinhado de ponto, cabeceira 17, Alfa, Eco Fox. Lembro do colado aos 44, controle 12945. 12945, do novembro. 22231, livre do colado, pistão 0 vento 150 graus, 08 mais. Livre do colado, 2231. Tá, a próxima Juliette, 819. 1869, após a aeronave da Gol, ingresso a Juliette, portão 9. Após a aeronave da companhia para o 9, com 89. Saredo 2231, decolado aos 45, chama controle 129-45. Controle 2945-2231. Alfa Fox, livre decolagem, pista 17, vento 150 graus, 90 mais. Rio Bom, siga. Tá pronto, pode ser. O 1169. Aguarde, mantém o ponto de espera. Guardando o 1169. Decoladas 46, no controle 129, decimal 45. 29, 400, foco. Bom, no 69, tem condições de alinhar e decolar de imediato, senhor. O 69, mantém o ponto de espera. Salvador, Papa Romeo, Fox Trot Serra Novembro. Fox Trot Serra Novembro, prossiga pra torre. Pra mim, LS. Sente, continua aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado travado. Qual é a posição no 7? Relativo, reporte para cancelamento de plano, Fox Serra Novembro. Já pode virar base para o 7 da presente? Solicito o cancelamento, Fox Trot Serra Novembro? Positivo. Cancelado 248, tá autorizado base pela direita, reporte na curta, final, posto no 7. Fox Trot Serra Novembro. Por gentileza, confirme o motivo da espera aqui do 1169. É um tráfego que decolou da 17 e está curvou à esquerda. E esse seria o seu tráfego, mas agora já está autorizado a alinhar e manter. Perfeito. Base para final, baixar travado, Fox Trot Serra Novembro. Utilizado final 17, reporte na curta, Fox Trot Serra Novembro. Reporte na curta, Fox Trot Serra Novembro. Volume 69, livre decolagem, pista 10, vento 150, grau 07 nós. Livre decolagem, Novembro, trilho pouso, pista 97, vento 150, grau da meia-noite. Baixar travado, livre pouso, Fox Trot Serra November. Tá, gente, eu solo aos 5-2. Autorizado backtrack na pista, reporte livrando pistão 1-7. Fox Serra Serra November. Bono 1-69, decolado aos 5-1, no chame controle 1-29 de 145. 945, Bono 1-69, protesto. Salvador, Oxanar 62, 1-0, boa tarde, final X-Ray down 1-0. Oxanar 62, 1-0, continua a confirmação, reporte externo. Reporte externo, Oxanar 62, 1-0. Baixando travado, chama 62-0. 62-0, TNV pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-7 nós. TNV pouso, pista 1-0, chama 62-0. Só está confirmando 1-4-0 com 0-7, vento? Afirmativo. Chama 1-0, Sola 5-5, livre pista para a direita, Sola em 1-2-1 em cima 9. Para a direita, Sola 2-1-9, Chama 62-1-0. 2, Salvador, boa, tá 3560, passo 2, esperando baixado e travado visual. Continue a aproximação, aguardando na pista livre, TAM 3560. No aguardo, 3560. Zero, livre pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 07 mais. Confirmei o vento, 3560. 140 graus, 07 mais. Livre pouso na 1-0, tá 3560. Forte, senhor Juliette, 6210. Olá, senhor Juliette, o senhor tá 2-0. Papá Romeu Triplo Zulu. Três cinco meia zero, solo aos 5-8. Livre pista, pisa direita, dar ingresso no ataque via alfa, chame solo em 1-2-1 décima nave. Direita via alfa, solo 19 graus, tá 3560. Salvador, muito boa tarde, tá? 3560. 3560, reporte a Juliette, boa tarde. Reportagem do Juliette, tá? 3560. Boa tarde, Anxia Serra, prossiga. Juliette, escenário 6210. 6210, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, para 02, escenário 6210. Ok, o Yankee Sierra é sobrevoo Salvador-Salvador, em que localidade aqui de Salvador? Ok, seguinte, aguarda um instante o Yankee Sierra, o ajuste no 012. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, tá 3560. O Papatão Yankee Sierra Sierra, pronto pra cópia. Salvador, Salvador sobrevoo. Vai decolar da Enrimar em coordenação com a torre 1895. com o Pronorte para sobrevoo na rotatória, após retorno para a IMA. O controle 12945 e o transponder é o 0142 do Yankee Center. Transponder 0142, está presente, chame a torre 11895, ajuste no 012, o Yankee Center. Que é a pronto para decoladinho, que é a Gente, Yankee Serra, livre de colagem, vento em Salvador, 140 graus 08 mais. Só comprou da rotatória, o Yankee Serra. Gente, decolador 04, Yankee Serra. Gente, decolador 69, Salvador, boa tarde, Azul 6918. Azul 6918, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado travado. Reportarei no externo, baixado travado. Estabilizado, Azul 6908. 6908, cheque tem. Baixado travado. Livre pouso na pista 10-140-08. Livre pouso, Azul 6908. Azul 6908, solo 011, ele pista pela direita, solo 121, desmalado. Livrando à direita, 209, Azul 6908. Seu solo 012, frequência livre. Salvador, boa tarde, Azul 6918. 6918, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vou reportar antes da Juliette, Azul 6918. Siga Papa Almeida Triplo Zulu. terminar aqui com essa época. Ingresso Juliette, portão 1. Juliette pro portão 1, 69. Salvador, boa noite, TAM 3190, certo? Passar sempre da baixada travada. 3190, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. 130 com 8, livre pouso no zero, TAM 3190. Salvador, boa, eu tô 3567, tá em frente da informação, sente o horário de Caldas fora também, apenas confirmado a provável saída para Brasília? Saída Arbor, transição Alefa. Arbor Alefa, obrigado, na sua escuta, quando para autorização 380 para Brasília. Copia o 36 já aprovado, ou aguarda o 38? Ah, 36 já vai, pode mandar. Salvador, Brasília, 360, Pesoluno 7, decola pista no zero, curva direita, saída Arboa, transição Alefa, controle 12945, transponder 5550, TAM 3567. Afirmativo, autorizado 360 para Brasília, Pesoluno 7, decola da pista 10, primeira curva à direita, a saída vai ser a Arboa, isso senhor, Arboa. Arboa, transição Alefa. Arbor Elefa, 12945 é o controle 5550, é o transponder, apenas confirmando, a Pesolo 17 até Apino, Apino Brasília, tá 35 167. Corretíssimo, chamei pronto, portão. 03, chamará me quando pronto. Muito obrigado, tchau. Livre 90, fala 08, livre pista pela direita, chame Fallen 121 decimal 9. Fallen 219 para a direita, 3190. Brasília, tá pronto, cópia? Salvador, Brasília, 360, Pesolão 97, decola pista 90, curva direita, saída arbor, transição elefa, controle 12945, transponder 5547. Galeão, agora copo 6201 no ajuste no 012. Ô, Solo Salvador, tá 3190, muito boa tarde. Boa tarde, reporte antes do GET. Bora. Antes da Juliette, tá? 3190. 3190, ingressa Juliette, portão 05. Ingressa na Juliette, vai pro 25, tá? 3190. Salvador, boa tarde, é o TRIP 5364, estabilizado no localizador. TRIP 5364, chefe do trem. Baixou e travou. Sente livre pulo, pista 10130 grau, 07 mais. Sente, TRIP 5364. Transponda 5545, Washington 62 é novo. chamei pronto, 6201. Livre o acionamento no pátio militar, chame pronto para o táxi, o Puma 30. 219, grato. 2 Rio, Gráfico Índia na final da 17. Gráfico Índia, livre pulo, pista 17, vento 150007 mais. Livre pulo da 17, Gráfico Índia. Tem 364 Alfa Kilo Pátio 3. Índia remeteu de 27, confirma em tempo. Afirmativa, remeteu, irá circular para novo tipo de tráfego na 17. Autorizado, breve que luz curva à esquerda, ingresso no circuito de tráfego, pista 17. Autorizado com a esquerda para a circuito de tráfego na 17, no braço quilômetro. Autorizado, 6201, chame táxi. 769, prossiga. Voo 1869, Coringa aqui de Sol, chamo pronto para táxi. Salvador, o Bravo Kilo Índia, para a base da 17. Gente, Bravo Kilo Índia está autorizado a gerar base, reporte nacional da 17. Reporte nacional da 17, o Bravo Kilo Índia. Bate autorizado, quantos a bordo? Voo 30. Autorizado até o hotel, na hotel mantenha a posição e aguarde para ingressar na pista, o Puma 30. Que já tenho sim mais um minuto, Pago. Salvador, Bravo Kilo Índia, na final da 17. Livre pista, livre pouso, pista 17, vento 130, 08 nós, Bravo Kilo Índia. Livre pouso, 17, Bravo Kilo Índia. Puma 30, no ataque seu hotel, mantenha a posição e chame torre 1895. Xaveia 201 para o táxi com 85, são 3 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos. Xaveia 201, livre táxi à direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera 1012, obrigado. Xaveia 201. Xaveia 645, continua a aproximação, aguardando a autorização de volta. Aguardando. Não, não me apareceu. Kilo Índia, Solas 31, confirme que a frente bate. Ciente, autorizado backtrack na pista. A porte livrando pista 1735. Voo 645 tem nível pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, 90, voo 1645. Salvador, muito boa noite, tá 3567, 3567, para fugir de acionamento, posição 03. Confirme, Puma 30, decola da partida do hotel? Tenha a posição Puma 30. Táxi 1869, 143 a bordo com 3 horas e 46, alterna Campinas. 1869, táxi, pátio, Índia Alfa, espera 1895, 1012, boa viagem. Índia, pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, boa tarde. Recusou no novembro, prossiga para torre. Não, passando no corredor interlado. Gente, continua a aproximação, pista 197, reporte nacional. Pode sobrevoando aí, irmão, o Eco Zulu 90. Salvador, Prime Azul 4206. Azul 4206, continue a aproximação aguardando o pista livre. Ok. Bravo Kilo Índia, frequência livre estacionar. Direto litoral sul. A linha decola de imediato, agilizando com 130. 145 solo aos 34, livre pista pela direita, 1-2-1-2-9. 2-1-9, vai chamar o gol. Maceió 190, Golf 677, decola pista no zero, curva à esquerda na Fuca, transição Aracaju, controle 129.45, transição 5564. 0, 05 na check, tem. Tem baixado, travar, autorizado, pouso no estrão zero, 1012. É que o Zulu Novembro, passa um 360 pela esquerda. Pessoal, 360 pela esquerda, Novembro. Torre Oxa 6201, na parte de cara da 10, tá pronto, cadê o colégio? Mantém a posição, Xané 6201. Guardado. Boa tarde, o número 45, Taxi Via Alfa, reporte no Sul,